octubre de un montón de grupos transformadores llenos de ilusión, llenos de alegría. Quería dedicar una canción a aquellas personas que pueden estar tristes pues por razones diversas, razones personales o razones, mil razones distintas. Y es una samba de Caetano Veloso, que se llama Desde que Samba es Samba. Y bueno, es pues para desearles que pronto estén justamente al revés, ¿no? Porque la alegría merece la pena y seguramente que pronto va a llegar. A tristeza, señora, desde que samba el samba y así, a lágrima clara sobre a pele oscura, a noite a chuva que cae la fora, solidao apavora, tudo demorando eu ser tão ruim. Mas alguma cosa acontece, no cuando agora en mí, cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza, señora, desde que samba o samba é así, a lágrima clara sobre a pele oscura, a noite a chuva que cae lá fora, solidão apavora, todo demorando eu ser tão ruim, mas alguma coisa acontece, no quando agora em mim, cantando mando a tristeza embora, o samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veio o dia ainda não arraiou. O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza, senhora, desde que samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele oscura, a noite a chuva que cae lá fora, solidão apavora, tudo demorando eu ser tão ruim, mas alguma coisa acontece, no quando agora em mim, cantando mando a tristeza embora, cantando mando a tristeza embora, cantando mando a tristeza embora, cantando mando a tristeza embora. Oso ondo, Dani, oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta Caetano Veloso hori beti ere. Seguimos aquí en este programa especial Alternativa en Herria. Dani que se va y más gente que se asoma a esta ventana que mira a las alternativas. Bueno, Gotzon Barandiaren ekin ari gara, Plaza Barrian, eraldaketa soziala, euskera, ze moduz? Bueno, guk egin dugu, edo ari gara orain, kultur sorkuntzak eta kulturak gizarte hau edo eredu hau aldatzeko balio ote duen edo ez, galdera horri buruz eztabaidatzen gogo eta partekatzen, noski, bueno, danetarik egongo da hemen, baina batzuentzat hori galdera erretorikoa da.